Neste domingo, dia 6 de outubro, aconteceu em Santa Catarina a eleição para escolher os novos conselheiros tutelares que assumirão os cargos em janeiro do ano que vem, para o mandato 2020-2024. Mais de 1.500 pessoas foram escolhidas para atuar nos conselhos tutelares dos 295 municípios catarinenses. Em Gaspar, 7 candidatos concorreram a 5 vagas. Os 5 eleitos foram Vanessa Fabiane Scheide, André Luiz da Conceição, Maindra Tonetti, Márcio Sansão e Marinês Testoni. Como suplentes ficaram Josiane Cristina dos Passos Zucchi e Maria Marlise Rita. A eleição foi tranquila, com somente algumas manifestações de eleitores que não levaram o título eleitoral e queriam votar somente com a identidade, o que não é permitido por lei, conforme explica o secretário de Assistência Social de Gaspar, Santiago Martinávia. Tivemos um processo de escolha ao Conselho Tutelar tranquilo, algumas manifestações de alguns eleitores que esqueceram o título de eleitor, que era um pré-requisito para votar, né? Eles insatisfeitos, queriam votar apenas com a carteira de identidade, o que a legislação, as normativas proibiam, né? E também a questão do Belchior Baixo, que eles gostariam de votar no Belchior Central e tiveram que votar no Vitório Anacleto Cardoso, mas foi a própria Justiça Eleitoral, o TRE, que fez esse tipo de distribuição de urnas. Não fomos nós, enquanto Secretaria Municipal de Assistência Social, que coordenou o processo de escolha ao Conselho Tutelar. Então nós tivemos a eleição, a primeira colocada é a Vanessa Scheidt, segundo colocado o André Luiz da Conceição, terceira colocada a Maindra Tonetti, quarto colocado Márcio Sansão. Esses primeiros 4 já eram conselheiros, né? Então eles já têm experiência na área. E a quinta colocada a Marinês Testoni, né? Ficando a Josi Zucchi em sexto lugar, primeira suplente, e a Maria Rita, segunda suplente. Esse foi o resultado da eleição, mas de forma geral, em todos os colégios, acompanhados de perto pelo Ministério Público Estadual, deu tudo certo. André Luiz da Conceição agradeceu a todos os eleitores que votaram em seu nome para que ele fosse reeleito no cargo de conselheiro tutelar. Eu gostaria de agradecer a todos os eleitores que depositaram o seu voto de confiança. Foram 629 votos depositados em mim e isso é fruto de um trabalho bem feito ao longo desses 4 anos que eu permaneci no Conselho Tutelar. Fui reeleito para 2020 a 2024. Gostaria de agradecer completamente a comunidade e o que eu posso dizer para a população é que nesses próximos 4 anos eu irei continuar zelando pela garantia de direito de nossas crianças e adolescentes. Maindra Tonetti disse que está muito feliz com a sua reeleição. Estou muito feliz com a minha reeleição. Fico muito grata a todas as pessoas que foram votar. Acho que a população se conscientizou bastante. Uma pena que deu um dia de chuva e acredito que se fosse um dia de sol teria ido muito mais gente, mas mesmo assim eu já fiquei muito contente. Agradeço os 495 votos que eu recebi do povo gasparense e a meta para os próximos 4 anos é continuar o trabalho que a gente já vem fazendo hoje, que é zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes do município, auxiliando no que for possível o poder público, toda a rede, para que sempre tenha a criança em primeiro lugar. Marinês Testoni destacou a importância do voto de cada eleitor. Primeiro momento, quero agradecer a todas as pessoas que foram votar conosco, que foram lá, se disponibilizaram um domingo com chuva a estar presente. E durante a campanha, minha maior campanha foi em cima das pessoas irem votar. Um órgão tão importante como o Conselho Tutelar, ele tem que ter a participação da comunidade. A comunidade tem que estar junto ao Conselho Tutelar. Então, conseguimos dobrar, sim, da última eleição, o número de votos. Fiquei bem feliz com isso. Sou eleita a nova conselheira para o ano que vem. Estarei junto, trabalhando com mais 4 conselheiros. Estarei trabalhando para a criança e adolescente zelar pelos direitos delas, juntamente com o que está no ECA, o que diz o Estatuto da Criança e Adolescente. E como é a primeira vez que eu vou estar aprendendo muitas coisas, espero atender toda a população. Márcio Sansão disse que estará dando continuidade ao seu trabalho que já vem desempenhando nos últimos 12 meses junto ao Conselho Tutelar. Estou passando para agradecer os 475 votos alcançados e estou agradecido a cada eleitor que saiu neste dia 6 de outubro de sua residência para a tão esperada votação. Quero dizer que neste um ano que trabalhei como conselheiro tutelar, me dediquei exclusivamente, né, em defesa da criança e do adolescente, e nestes próximos 4 anos estarei dando continuidade a este trabalho, onde a prioridade é a defesa da criança e do adolescente da nossa cidade de Gaspar. Junto com nossos companheiros de trabalho, iremos fazer um belo trabalho na nossa cidade. Desde já agradeço a todos, agradeço o espaço da nossa rádio. Já Vanessa Scheid, a primeira colocada, agradeceu a todos e disse que vai fazer valer a pena o voto de cada eleitor. Quero agradecer o voto de todos vocês. Espero fazer valer a pena esses próximos 4 anos. Conto comigo, vamos junto nessa. Falando sobre a eleição para a escolha dos novos conselheiros tutelares de Gaspar para os próximos 4 anos, Gil Dias para a Rádio Sentinela.